numa distribuição Imagem Filmes. Jogo Duro. Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Para dizer a verdade, eu nunca gostei das festas de fim de ano. Há anos eu não comemorava feriado. 6 dias antes. Desde que não via minha família. Desde que não tinha namorada. Desde que não dirigia um carro. Foram os carros que me puseram aqui. Iron Mountain, segurança máxima. Peguei 5 anos por roubar carros. Enquanto os meus queridos colegas estupradores e assassinos saíam incondicional em 3. O mundo às vezes age assim. Comigo é sempre assim. Esse sou eu, Rudy Duncan. Ameaça à sociedade, à esquerda. O da direita é Nick Cassidy, meu melhor amigo. Nós dois estávamos há 3 dias de uma vida nova. É disso que se fala na prisão. De tomar jeito e não repetir mais o mesmo erro. Chocolate quente. O quê? É a primeira coisa que eu vou fazer saindo daqui. Eu vou tomar uma caneca de chocolate quente. Com uma fatia de torta de nozes, né? É isso aí, uma fatia de torta de nozes. É. Ela vai estar lá fora, cara. Ela vai estar lá fora, esperando por mim. Dentro de alguns instantes, todos os presos devem... Ela fez reserva no motel da Autoestrada 5. A gente vai ficar trancado 1 semana. Bebendo vinho, tomando banho de banheira. É. Guardas de segurança a postos. Sabe, Nick, todas as fotos que ela mandou, tem certeza de que é ela que aparece em todas? Eu ouvi dizer que as garotas mandam fotos de outras, tipo de uma prima mais bonita, sabe? Esse tipo de coisa. Tá. Como é que é? Por que você está dizendo isso, cara? Eu só estou dizendo que... Por quê? Por que você está dizendo isso? Por dizer, cara. Eu acho que eu devia sair com ela, sabe? 1 dia ou 2. Só para ver se a garota acerta. Só 2 dias, né? Só 2 noites, né? É, sabe como é que é, né? O que for necessário para saber se a mercadoria acerta. Quer saber, cara? Vai curtir o seu chocolate quente, tá legal? Deixa que eu mesmo me arrisco com a Ashley. É, eu achei que... Eu sabia. Hora do banho. Primeira fileira. Ah, que droga. O que é? O Álamo voltou. Ele voltou mais bronzeadinho, né? Cara, eu tô ferrado. O Peter disse que ele acha que fui eu que falei que bateu no Green. Por eu estar lá, ele me culpa por ter ido parar na solitária. Que droga. Vamos lá, mexam-se! Escuta essa aqui. Fiz uma listinha e a chequei 2 vezes. E contanto que você seja bem sacaninha, vai ser demais. E o que torna meu dia suportável é fechar os olhos e me ver te abraçando, beijando e te tocando. Porque então, só assim eu vou saber de imediato que encontrei a razão de toda a minha vida. É bem madura para 25 anos. É... Ela cresceu em Detroit, amadureceu rápido. Sei. Ou então essas fotos têm 10 anos. É, cara, eu nem sinto mais falta da senhorita Millie Bobek. Mas eu devo isso a ela, né? Porque foi por causa dela que eu vim parar aqui. É, se não tivesse aberto a cabeça daquele cara, não ia conhecer o verdadeiro amor. Ciúmes. Escuta, Nick. E se ela olhar pra você, tá bom? E não sentir nada, sei lá, fisicamente. Sabe, se ela não sentir nada, o que, que você vai fazer? Cara, eu e ela temos uma sintonia. Ah, pelo amor de Deus, isso aí é... Você devia ter escrito pra revista também, hein, Rudy? É, devia. Olha aí, cara, eu vou sair daqui e vou entrar de cara no namoro. E você, coleguinha, vai tomar um ônibus e vai pegar a primeira mulher alcoolizada que achar. Vou mesmo. Bom dia, gata. Mais um licor? Devia ter escrito. Podia ter arranjado uma gata. Eu devia ter feito tanta coisa. Só o que eu quero é voltar para Sydney, fazer minha ceia de Natal, dormir na minha cama, ver um jogo na TV com o meu velho e comer as sobras por uns 6 meses. Eu só quero ir para casa. Retire daqui, eu não aguento mais! Amor, Ashley. Vamos lá, fazendo essa fila andar! Que isso? Gelatina de Natal. E essa coisa dele? Come, vai saber. Posso falar uma coisa, irmãozinho? Esse cara aqui e eu vamos sair daqui em 2 dias. E vamos estar sentindo o aroma de sopa de lagosta. E você vai ficar aqui fungando essa gosma indefinida. Quem é o preso mesmo, hein? E aí, Alan, beleza? Saiu da solitária, é? Tá ótimo. Emagreceu? Olha, cara, não fui eu. Não fui eu. 2 dias, cara, vem. Eu te falei que o irmão dela é caminhoneiro? Eu acho que de repente ele pode me arrumar um trabalho. De quê? Segurança? Não, eu cansei disso. A Ashley tem razão, sabe? Eu tenho que fazer uma coisa que me dê futuro. Abrir um negócio? Eu não, eu já tive um negócio. Mas acontece que roubar carro não é exatamente uma microempresa, né? Consultor de ferro velho não fica bem no currículo, não, sabia? Tá bom. Eu só quero ser chefe uma vez na vida. Urgente para trabalhar para mim. Que é isso, cara? Que foi? Monstros. Na gelatina. É só uma barata, Zuc. É proteína, faz bem. Monstros. Na gelatina. Ah, não. Calma aí. Monstros na gelatina. Monstros. Monstros na gelatina. Sentado. Monstros. Que porcaria. Ei, senta aí, o que é isso? Senta aí, Zuc. Senta aí, Zuc. Senta. Senta aí, o que é isso? Como você? Fica fora dessa, Zuc. Fica fora dessa. Dois dias, cara. Fica frio, Rui. Não é com a gente, cara. Fica na sua. Rudy, me ajuda, cara. Me ajuda. Fica aqui. E a Ashley. Vai dar tudo certo. Fica calmo. Guarda, homem ferido! Tudo bem, Rudy, aguenta, me filho. Ajuda. Aguenta. Guarda, guarda! Aguenta, cara. Vai dar tudo certo. Fica na mão. Oh, meu Deus. Nick! Nick! Nick! Nick! Nick! Nick! Nick! Nick! Bem, pelo menos esse não volta. Se quiser companhia hoje à noite, é só me chamar. Ei, calha a boca! Eu tô querendo dormir. Fecha essa boca, sua bichona! O que é? Não pode falar assim. Eu quero dormir! Fica quieto aí! Acho melhor ficar quieto aí. Vou te pegar! Abrir portão externo. Muda agora de vocês, seus otários. Estou aqui. Não, senhor. Nós deixamos as luzes acesas. Torna meu dia suportável é fechar os olhos e me ver te abraçando, beijando e te tocando. Não faça isso, Reba. Nem pense nisso. Você é Ashley? Eu sou o Nick. Olha, Ashley, me desculpa. Eu tive medo de sair, sabe? Você olhar pra mim e dar meia volta. Eu fiquei com medo e quis me poupar de desilusão. Aquelas cartas com palavras bonitas te fez ter uma imagem minha. E eu fiquei com medo de que você me olhasse e não fosse como imaginar. Achei que você tinha saído, me visto e odiado minhas roupas, eu sei lá, e tinha ido embora. Talvez pelo meu casaco ou pelo meu cabelo. Eu gostei do seu casaco. Talvez você Talvez você tivesse me visto e não... Ashley. Não. A culpa foi minha. Não disse que tinha cabelo encaracolado? E tem. É super encaracolado. Quando fica comprido, ele fica. Mas eu decidi usar curto. Eu deixo crescer novamente. Se você quiser, ele fica bem cheião. Não, não, não. Quero que você seja como quiser. Faz de novo. O quê? Sorria novamente. Por favor, só mais uma vez. Minha nossa, eu sonho com esse sorriso. Há tanto tempo. Ashley Mercer. Eu não teria coragem. Toma mais um café. É mais bonito do que eu imaginava, Nick. Você é real. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since there's no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I've brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, and... Posso perguntar uma coisa? Por acaso foi a primeira vez que fez isso? Olha só pra você. É tão bonita. Meiga. Por que escrever pra um detento que você nunca viu? Eu contei, Nick, lembra? Conta de novo. Nenhum dos caras com quem eu fiquei queria me conhecer de verdade. Conhecer como sou por dentro. Eles só queriam transar. Um cara como você, Nick. Puxa, você ia levar uns 6 meses só para tocar o meu rosto. Sabia que alguém assim ia se dar o trabalho de me conhecer de outro jeito. E quando li o que escreveu para mim, eu pensei. Tá aí um cara que diz que é criminoso, mas não é. Só quis proteger a namorada. Tá, um homem morreu, mas ele não é um assassino. Ele só fez o que era preciso para salvar alguém. E o mundo não viu dessa maneira. O estado de Michigan, não. Escreveu coisas lindas, Nick. Nem tudo fui eu, sabe? Ah, claro que foi. Bom, o meu colega de cela me ajudou um pouco. Principalmente nos trechos mais românticos, sabe? Ele é um cara legal. Ia gostar dele. Falo de sentimentos. Não palavras. É, tá. Os sentimentos podem ter sido dele também. É? Se ele tivesse assinado, ele estaria aqui. Habilitação, Rudy Duncan. Um feliz Natal, Papai Noel. Provisões, ligue provisões. Vejamos, precisa de um casaco. Ah. Nenhum namorado meu vai andar num frio de 5 graus negativo sem um casaco decente. Tá, mas você já me comprou tanta coisa, eu ainda não te comprei nada. Nick, você está livre, está aqui. É o meu presente. Custa $200, Ashley. Eu sei. Mas esqueceu onde eu trabalho? Hã? Cosméticos e perfumes. É. 50% de desconto, querido. Oh, oh, oh. Só até o fim do ano, Nick. Vamos dar esse presente para ela. E aí eu conto a verdade. Vou pedir para não sermos incomodados o resto do ano. Quando eu voltar para o quarto, quero ver esse Papai Noel só de bengala. I have no gifts to bring. Ba-rum-ba-bum-bum. Da-da. A gift to give a king. I've got a girl. Oi, Nick. Seja bem-vindo, Nick. Escuta, cara. Não me conhece. Conheço, sim. Conheço muito bem. Não pode. Oh, mas é claro que eu posso. Amor, tô entrando na árvore. Dê só uma olhada nisso. Alguém andou se divertindo muito. Olá, maninha. Um feliz Natal. Seu monstro! Vá com calma, não machuque. É. Foi mal, monstro. Então? Este é o cara que estava esperando. O homem dos seus sonhos. Gabriel, o que está fazendo? Li muito sobre você, Nick. O que está fazendo aqui, Gabriel? Li que você é cheio de conhecimentos. Gabriel. Um homem viajado. Olha, cara, eu não sou o Nick. Eu não sei o que é dele, mas pegou o cara errado. Nick? Eu sinto muito, Ashley. Eu sinto muito. Não! Não! Quem é você agora? Eu não sou o Nick, cara. Eu... Ela acha que eu sou, mas não sou eu. Não sou. Leve pro caminhão. Peraí, eu tava em cana com ele e por isso eu sabia dos dois. Eu tomei o lugar dele. Você o quê? Olha, tá bom. Eu saí de lá, o Nick não. Eu sabia das cartas dela e... Pelo amor de Deus, olha, eu não sei o que quer, mas eu não sou ele, tá bom? Eu só quis ser. Não é Nick Cassidy. Não, cara. Eu só dividi a cela com ele. Mas você disse que era. É. Para se dar bem com a minha irmã. É. Sei, para entrar pela chaminé. É. E acha que se me disser isso vai se dar bem, não é? É. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! É ele. Por favor, não machuque, Gabriel, por favor. Me diga, é esse o cara para quem você escrevia? Não, por favor, não. Ele é o Nick Cassidy! É! É bom ele aprender a te respeitar. Não! Leve ela daqui! Não! Compraram um monte de biscoitos. Leva os biscoitos. E a árvore? Leva a árvore também? Sim. Eu li as suas cartas, detento. Agora pare com esse jogo duro comigo. Ele leu as suas cartas. Um dia eu saí e ele entrou. A Jane tentou impedir, mas ele leu. Quais cartas? Ele sabe que trabalhou naquele cassino. O quê? Não. Eu não acredito. Você armou essa para ele? Não, não, não. Eu não armei. Quando decidiu fazer isto, Ashley? Hã? Depois de qual carta dele? Da 14ª? Da 15ª? Da primeira? Quando? Não, Nick. Olha, eu não sou o Nick. Sacou? Ia prejudicar ele. Dançou, adivinha? Ele ferrou com você porque eu nunca trabalhei num cassino. Eu não posso ajudar porque eu não sou ele. Não, você não entendeu. Eu amo você. Oh, Jesus Cristo. E... cara. Maneira boca, é Natal. Me escuta. Presta atenção. Meu irmão já matou muita gente. Você não conhece. Você não tem ideia do que ele é capaz. Se insistir que você não é o Nick, você acaba morto. Diz aqui, comércio faz faturamento de 6 meses só entre os dias 10 e 25 de dezembro. É metade do faturamento anual em um mês. Olha, cara, se eu fosse um país inteligente, eu criava um outro feriado com presente. Assim, tipo um Natal 2. Ia ser legal, não é mesmo? Eu acho que era uma boa ideia. Desde que você voltou a estudar, eu fico com dor de cabeça, Jack. Natal 2. Minha doce e querida Ash Sexy. Tenho sonhado com você. E saber que você existe torna minha cela menos apertada, menos dura, menos solitária e menos fria. Nossa. Algum dia eu quero levar você para conhecer minha terra. Antes de ser preso e da desgraçada da Millie, eu trabalhei algum tempo num cassino. Como segurança. Vigiava quem roubava as fichas, os trapaceiros, os bêbados, essas coisas. A maioria índios. A maior moleza do mundo. Sabe, você escreve bem, Nick. Eu dou para essa carta nota 10. É só nos dizer o que queremos saber e vocês, crianças, podem viver felizes para sempre. E me dar um bando de sobrinhos. Escuta, cara. Eu nunca trabalhei no cassino. Não, Nick. Esse cara que escreveu a carta foi o Nick Cassidy. Eu estava em cana com ele. Ele cumpriu 2 anos por matar um cara que azarou a mulher dele num bar. Ele morreu. Ele escreveu essas cartas. Ele trabalhou no cassino. Eu... O meu último emprego foi num posto de lubrificação. Eu peguei 5 anos por roubar carros. Ele dividia a cela comigo, só isso. Eu sinto muito pela sua irmã. Eu acabo de sair da prisão e tudo o que eu quero, eu não sei de nada nem de ninguém. Tudo o que eu quero é ir para casa. Enterre o cara. Não, Gabriel, não. O quê? Gabriel, você me prometeu. Querida, você prometeu que ele ajudaria. Eu deixaria ele ir se ele ajudasse. Ele não quer brincar. Não, você prometeu pra mim. E você prometeu pra mim que o seu namorado ajudaria. Ele prefere morrer a ficar com você. Acho que seria mesmo um péssimo namorado. Pode acabar com ele agora! Não, não! Abre ele! Não, Gabriel, não! Não! Eu só não quero me sujar de sangue. Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal. O que querem saber sobre o cassino, o Tomahawk? Jesus Cristo, o que querem saber? Seis meses trocando cartas de amor e a gata me ferra. Valeu, selos, Ash. Tudo bem, o que querem saber? Tudo. Eu adoro você. Amor, eu te amo. Ei, ela disse que te ama. Diz alguma coisa. Tive transas melhores na prisão. Levem ele de volta para o caminhão. Monstro, não é o cara. Enquanto você estava lá na frente, ele ficou repetindo que não é ele. Tá, é normal ele dizer pra gente que não é o cara. Mas por que diria pra ela que não é o cara? Talvez. Talvez não seja o cara. Olha, cara, tudo que entrou comigo saiu comigo da prisão, tá? O cara que escrevia aquelas cartas amava muito a Ashley. Ele vivia pra ela. Onde ela trabalha? O quê? Recebeu umas 100 cartas. Onde ela trabalha? Cosméticos e perfumes da Lindstrom. Qual o sobrenome dela? Samantha. O apelido dela no colegial? Bambam. E o apelido da faculdade? Que faculdade? Do que ela tem mais medo? Do irmão. Opa! Errou. De se afogar. Não é. É do irmão. O amor é lindo. É hora de começar a falar. Nick. Está na hora de você abrir o bico. Traga ele aqui. Não, não, não! Não vai ser assim. O Nick aqui não vai fazer nada até ter o que quer. Entendeu? Eu quero um chocolate quente. Quer saber do meu trabalho? Então eu vou querer um chocolate quente. E com um pedaço de torta de nozes. Ai, eu nunca tô com isso. É uma delícia. Ele tem... Eu vou tomar alguma coisa, assim. Você vai? Eu vou começar tomando bebida alcoólica. Então, já que trabalhava lá. É a cervejinha. Ah, é? Conhecia o lugar. Ah, é? Eu não creio que depois de tanto tempo ele tenha. É verdade, tenha mesmo. Talvez tenhamos que. Eu tenho certeza. É. Amanhã também? É, claro. Todo dia. Pronto. Todo dia. Querem saber? Eu rolo. Ah, é? Umas cebolas fritas e homem. Era só pra conversar, Gabriel. Você disse conversar, foi isso. Tá, estava ótimo. Nossa, que delícia. Não, Quanto tem naquele cassino? Difícil dizer. É mesmo. Tente um palpite. É, 5 milhões. Olha, você escreveu para Ash sobre o turno da noite de Natal. Quando metade da segurança vai para casa, ninguém vai lá. E o resto enche a cara. Essa história é verdadeira ou não? É, na noite de Natal... Vamos assaltar aquele cassino detento. E você, meu rapaz, vai nos dizer como. Isso é o que está à vista. Agora, mostre o que não está. As saídas secretas, os alarmes, como é a planta do 20º andar, tudo. Esse não é o Tomahawk. Mas que droga de conversa é essa? O que, que é isso? É o caixa? O caixa fica desse lado. Esse, quer dizer, tá tudo errado. É isso que tá aí, cara. Desde quando? Quer dizer, o que, que é isso? É o buffet de churrasco de R$ 5,99. O buffet? Mas o buffet fica aqui, junto do bar. Eles devem ter reformado o lugar. O chefão, o dono, o gerente de lá. Jack Banks. Jack Banks. Ele vivia falando em renovar. É provável que devem ter reformado enquanto eu estava preso, eu acho. O lugar está todo diferente. Não adianta usar isso aqui, não. Eu nem sei mais onde está a segurança. Não tenho ideia. Olha aqui, olha aqui. Eu estou me lixando para o cardápio do café. Eu só quero que você... Escuta, quer saber do dinheiro, não é? Aqui onde pôs o buffet era o escritório do Banks. Onde fica o cofre dele. E neste cofre, todo o dinheiro que tirava por fora, ele chamava de cofre pau-au. Cofre pau-au? É. Cofre pau-au. Ele vinha lesando os índios. Guardava milhares de dólares lá. Milhões, talvez. Milhões. No cofre pau-au. Milhões. Mas agora eu sei lá, você está dizendo que o escritório mudou de lugar, que tudo mudou. Sei lá o que mais mudou. A segurança, o você quer que eu mostre onde fica, mas eu não faço ideia. Bem. Então não precisamos de você. Bom, não necessariamente, porque se me colocar lá dentro, eu acompanho a grana, eu sei como a segurança age, os sinais internos, tudo. Eu sei como eles operam. Se me infiltrar lá, eu posso revisar o mapa e ver o que mudou. Errado, detento. Se entrar lá, vão te reconhecer. Se isso acontecer, vão lembrar dele depois do assalto. Não vão me reconhecer, acredite. E por que não? Porque eu vou usar um disfarce. Não íamos agir em equipe? Prefere voltar para a cadeia? Dá no mesmo. Lá não tinha TV a cabo. Durma bem. Amanhã vai jantar com um cantor. Fique à vontade. Pode levar, eu não vou precisar. Nick. Nick. Deixa eu te ajudar. Durma em outro quarto, Ash. Eu quero ajudar. Arrume outro quarto! Ele disse que quando você saísse, queria conversar com você. Achei que seria só depois do ano novo, mas sim, mas ele... sabia o que queria, não é? Eu quis mais uns dias. Pra quê? Pra me fazer mudar de ideia? Sabe o que eu sinto contra meu irmão? Sabe como eu odeio? O que achou que ia acontecer? Que depois de tudo ele ia me deixar ir embora? Ele vai me matar pelas costas, assim, ó! Eu volto pra prisão pro resto da minha vida, de uma vez por todas! E a minha vida também, sabia? Acha que ele vai me deixar em paz? Acha que ele não vai descontar em mim, Nick? Eu estou nessa também. E eu estou com medo. Por favor. Ah. Nick. Nick. Você lembra das cartas que você me escreveu? Sobre eu e você contra o resto do mundo. meu Deus. Que sorte. Ai, que sorte que eu tenho. Finalmente eu gosto de alguém e... E meu irmão quer o cara mais do que eu. Por que omitiu que seu irmão era um criminoso? Gabriel conhece os caras em Miami, Nova York, para quem transporta armas até Detroit. É isso, é tudo que eu sei. E isso é o trabalho deles? Não, ele não trabalha para ninguém. Quando é que fizeram o último assalto? O quê? Monstro e companhia. Qual o último lugar que assaltaram? Quem roubaram? Como foi? É isso. Acho que nunca assaltaram antes. Eles só traficam armas. Nunca fizeram um assalto. É mesmo? Eles vão precisar de mim. Eles precisam de mim. Oh, yeah. Candles burning low. Lots of mistletoe. Lots of snow. Um cowboy. Que maravilha. Vou entrar num cassino de índios vestido de cowboy. Vocês pensaram bem, hein? Era isso, bailarina? Tá bom. Eu acho que eu vou precisar de grana, né? Porque é um cassino. $10? O que eu faço com isso? Não dê gorjeta. Olha, se estamos juntos nisso, cara, eu não posso entrar lá de cavaleiro solitário com $10. É para não ser notado, e isso vai dar pelo menos uns $200. Contribuam, colegas. Cassino Tomahawk. Não perca. Tá. Tá. Eu vou ter um nome de faroeste ou... Sei lá, eu vou ter... Se for reconhecido, vai ter um funeral de faroeste! Vem! Anda! Tira as mãos de mim! E aí, tá pronta pra apostar, querida? Tá linda. É isso aí. Fiquem de olho na minha guitarra. Jump. Eu tô com muita sorte. Eu só quero me desculpar e você não deixa. Ah, tá querendo se desculpar? Tente com as chaves do carro. Nick, muitos bons relacionamentos começam assim, com problemas. Me poupe, Bambam. Sabem qual é o problema do Cassino Tomahawk? O que impede seu sucesso? Neve. A desgraça dessa neve. Não tem neve em Las Vegas, certo? Não querem nem precisam dela. Para ser franco, acho que eles têm até leis contra isso. Vocês me contrataram porque queriam transformar isto aqui em Vegas. E eu transformei. Queriam a fama de Vegas e eu dei. Mas só vão ver os lucros de Las Vegas se o seu povo se juntar ao redor de uma fogueira, fumar um cachimbo e fizer uma dança sagrada para acabar com a droga dessa neve. É, eles reformaram tudo. O restaurante foi ampliado. Jogar aqui, ó. E mudaram o lugar das mesas de jogo. Ah, reconheceu, né? Claro. É o Mike. É, o Mike. Ele trabalha aqui. Gaste a grana do seu irmão. Eu vou dar uma geral. Esperem, amigos. Fiquem um pouco mais. E provem o churrasco por $5,99. Duas cubas livres, por favor. Barry, uma garrafa de qualquer bebida. Rápido, rápido. Ah, só dá apostador de $2. Bem, cowboy, como vai? Bem? Sou o Jack Bangs, o administrador daqui. Só uma pergunta. Onde soube do cassino? Rádio, TV, cabo? Prisão. Prisão. Não posso voltar para Vegas. Que conversa animada foi aquela? Ah, não foi nada. O homem perguntou como eu descobri o cassino. Relaxa, cara. Tá bom, larga do meu pé. Tá, eu vou buscar. Oh, puxa vida, me desculpa. Oh, meu Deus. Foi mal. Segura aí. O que está fazendo? A segurança não mudou nada. Eu vou me ajeitar. Espera só o... É. O que é que foi? O disfarce caiu. Segura. Banheiro. Aí, eu te dou $100 pela jaqueta. Pelo amor de Deus, não me mata, cara, por favor. Relaxa, eu não vou te matar. Tá aqui, sendo o Papai Noel e a minha jaqueta. Ei, gata. Eu quero um. Como é que tá? Bem gelada. Trabalha aqui há muito tempo? 5 anos desde que abrimos. Quando foi que fizeram essa reforma? Essa o quê? Falo do cassino, da reforma geral, das mudanças de tudo, de lugar. Está igual desde que entrei, só mudaram os perdedores. Seu mentiroso filho! Ai! Ai! Corre, garota, corre! Ei! Mas que droga! Calma, cara, calma. Pode ficar com a jaqueta. Ele me deu 100 pratas. Droga! O safado enganou a gente. Isso aí nunca foi reformado e nunca mudou também. E tem mais. Ele falou com o gerente também. Ele tá ali! Vai, vai, vai, vai, vai! Atrás dele! Tragam ele! Pode correr, Romeu! Pode correr mais longe que puder! Quando cansar, a gente te pega! Somos caminhoneiros, seu otário! Ganhamos a vida dirigindo! Ha! Vamos até aquelas árvores. Mas que droga! Ela está bem? Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Desse jeito, eu não sei se vai ser aceito pela família, entendeu? Ei, vocês precisam de ajuda? Vocês querem alguma ajuda? Não, fora, cara. Cala essa boca. Vai, vai embora daqui. Certo. Se precisarem de ajuda... Gabriel, não! Gabriel, ele não vai lembrar da gente! Não faz isso! Não mata ele! Cala essa boca! Não! Não! Mas o que é isso? Mas o que é isso? Não, mas isso não pode ser o Tomahawk, não, não pode ser. Eu nunca vi esse lugar. Devem ter reformado. É, é, eu acho que sim. O buffet era aqui, o Blackjack era ali, o bar acolá. Puxa vida, eu não posso te ajudar. Eu não reconheço nada, eu não faço ideia. Eu não acho que você está sendo 100% honesto comigo. O que foi que você contou hoje, Jerry? Nada, Gabriel. Hum? Nada. O que foi que você disse a ele? Nada, cara. Ele pensou que eu era apostador. Só isso. Contou alguma coisa sobre o assalto? Não, cara, eu juro. Eu juro por Deus. Ah, pelo amor de Deus, ele pensou que eu era um apostador. Ah, ele não me reconheceu, cara. Ah, ele não me reconheceu, pelo amor de Deus. Transporto carga pesada. Há muitos anos detento. Pra gente que me fazia dirigir 15 horas por dia em estradas terríveis. Se alegasse cansaço, azar, contratava um outro. 1.000 quilômetros até anoitecer. Ou a galera não comia no dia seguinte. Droga. Em todas as estradas, a cada quilômetro, era só papais e mamães e moleques me olhando e me mandando pro inferno. Se eu estivesse fora da estrada, melhor pra eles, então. Sabe, eu trabalhei muito. Igual a um escravo. Sempre esperando... a estrada se abrir, as águas se abrirem e talvez Deus descer do céu para me dar a minha recompensa, para me dar a minha merecida recompensa, dizendo: Gabriel, meu filho, a sua vida na estrada acabou. Você está livre para sempre. Sabe, detento? Eu recebi minha recompensa. Eu juro por Deus. Ele só perguntou como eu soube do lugar. Só isso. Ele não me reconheceu, Gabriel. Gabriel, ele não me reconheceu. Por favor. Olha, Gabriel, não tenta acertar isso em mim. Nick. Era o que eu estava tentando fazer. Porque eu não mereço estar no meio dessas peluncas de motel... no meio do nada, em Michigan, atirando dardos num cretino! Cara, quer saber de uma coisa? A minha irmãzinha Merecia coisa bem melhor que você. À noite vamos dar uma olhada no mapa outra vez. E desta vez, é melhor dizer algo de útil. O que fizeram com você, Nick? Ashley, foi uma lição. O que vocês fizeram com ele? Cretino! Cai fora daqui! Cai fora! Eu só queria chegar a Sidno, comer a ceia da minha mãe, entende? E o bolo de amora da tia Lisbeth é de amoras frescas. É uma delícia. É muito bom. Vamos chegar lá, meu bem. Vamos chegar lá. Descansa. Tá? Você salvou a minha vida. Podia ter fugido e não fugiu. Você me salvou. Você me salvou. Eu salvei porque amo você. E você me salvou por quê? Porque meu amigo de cela, Rudy, o puxador de carros, às vezes eu lia para ele suas cartas. Eu sei que eram particulares, mas ele ficava... Ele ficava olhando com uma cara. E eu juro que imaginava que eram para ele, sabe? E às vezes eu acho que ele se apaixonou por você. Deu esperança a nós dois, Ashley. Fez uma coisa boa. Vamos sair dessa juntos. Eu prometo. Eu prometo. Começa a cantar, Nick. Eu não tenho presentes para dar, baram pam pam pam. Presentes para dar ao rei. Vamos continuar brincando. Muito bem. O que temos que fazer é chegar no 20º andar. Entenderam? A entrada é por esta porta na parede aqui. E lá dentro vai dar na segurança de lá, dá no caixa e depois dá na tesouraria, onde o guarda fica desarmado. A porta é aberta por um teclado numérico. O caixa vai ter a senha. E quanto ao cofre pau-au? Fica em cima. A gente vai ter que chegar lá, eu e você, no cofre pau-au, sem dúvida. O plano é o seguinte. A gente vai pôr um cara no caixa e outro no salão e outro lá em cima. Mais um vigia na lateral e outro na entrada e alguém nos fundos. Portanto, isso dá 6. Somos 5. Ashley fica fora disso. Mas precisa de 6. Não. Tá, escuta, cara, isso aqui não é sacanagem, não. Se for só 5 caras, sobra uma saída e um alarme sem cobertura. Não. Eu sei o que eu digo, olha. Levante a mão quem já assaltou antes. Alguém? Alguém aí? Quem já fez um assalto, levante a mão. Então. Eu já. Vai precisar de 6, Gabriel. É sério. O que vai fazer? Está bem. Eu quero uma planta do andar da segurança. Cada porta, cada guarda e cada cinzeiro. Tá, tudo bem. Então, 6 pessoas são 6 armas. Nem pensar. Uou, como é que eu vou ameaçar alguém desarmado? Você fica sem arma. Qual o problema, Gabriel? Hã? Não era pra isso que você o queria? Pela experiência dele? Sem arma. Tá, tudo bem, você é quem sabe. Eu só quero saber como é que você vai subir até a segurança sem ninguém perceber nada. E eu já vou avisando, hein? Entrar com fuzis e máscaras de esqui não vai dar certo, não. Essa parte, Nick, foi planejada no dia que li suas cartas. Foi? Como assim? Vamos entrar todos de cowboy? Não, não, não. De cowboy, não. Não na noite de Natal. Você tá de sacanagem. Boas festas, detento. Ho. Ho, ho. Agora as últimas notícias. A busca continua às pessoas presas na nevasca em Michigan. Tome o seu Picasso. Esta manhã e a polícia suspeita que encontraram ladrões de carros. Enquanto isso, a febre da loteria continua. É legal. E vamos tomar uma bebida grátis. É, já tô lá. Arma sem nenhuma no carro. Droga. O cara implantou uma língua de silicone pra falar. Já viu alguém com língua de peitos de silicone? É, o cara foi se meter com a Alice. Ficou com tanta fumaça saindo do corpo que perguntaram onde era o churrasco. Certo. Olha, eu só tentei fazer ele parar. E quase me matou. Quando eu vi você cair, eu quase dei um tiro na boca. Eu juro por Deus que você é a melhor coisa que me aconteceu. Eu sei que tem que ficar com ele. Mas isso está acabando comigo. Gabriel, nós temos que continuar. Ele já fez um mapa. Era o que queríamos. Não precisamos mais dele. Não. Oh, meu Deus. Você me deixa louca, sabia? Olha. Não. Presta atenção, porque temos que ser inteligentes. Quanto mais ele me quiser, mais vai ajudar pra valer. Ele é um idiota. É só isso que ele é. Ele quer a grana? Não, amor. Ele quer a mim. Sua irmãzinha. Se a mamãe ou o papai nos vissem agora. Se ao menos ele seguisse as regras do jogo. Pois a única coisa certa que ele fez até agora foi transar com a minha namorada. Até mais, miseráveis. Escuta, com tanta ex-mulher, ele vai ter que roubar uns 3 cassinos. Sabe do Gabriel? Tá na piscina com a namorada, tirando o atraso. E aí, vamos descer pra beber? Não, eu vou dar uma olhada no Romeu. Quero dar risada na cara daquele babaca apaixonado. Droga. Então tá, eu te vejo no bar. Isso é igual a ligação direta em carro. Vamos lá. Quem bateu essa porta? E aí, tudo bem? Pronto, a conta, senhor. Feliz Natal. Esse é pelas 100 pratas da TV a cabo. E isso pelos 200 gastos no minibar. Já chega. Foi no meu cartão. Afinal, vocês estavam pagando o quarto, não é? Então. Não queria uma arma? Detendo-a. Não, não, não, não! Olha só o que os duendes do Papai Noel trouxeram pra você. O que diz os duendes do Papai Noel? São elfos. São elfos do Papai Noel. Você diz obrigado, seu otário. Preso com marginais, a gente faz mil planos. Mas em todos os golpes que dei e carros que roubei, nenhum plano saiu como eu esperava. Meu plano de fuga nunca funcionou. E incondicional, eu não podia ir à polícia. O que foi? Tá nervoso? Até agora você é só um caminhoneiro. Ainda não fez nada errado. Se fizer isso, vai se arrepender pro resto da vida. Valeu, Toknik. Relaxa. Bebe. É ruim. Não é disso que gosta? Ah. Devagar! Chega de enganação. É bom seguir os planos do monstro. Ou não vai viver o resto da vida. E na casa inteira, nada se mexia. Mande seu pessoal para casa, Ed. Tom, vá passar o Natal com a família. Dom, pode ir. Feliz Natal, Jack. Olá, menininha. Prazer em vê-la. O prazer é todo meu. Ninguém aparece nem para roubar. Ho, ho, ho! Olá! Eggnog para todos! O Papai Noel chegou! Boa noite! Feliz Natal! Feliz Natal para todos! Muito bem. Queremos o seu dinheiro. Vamos ganhar. Tem dinheiro? Tem dinheiro? Como vão, cavaleiros? Bem, capitão, mas estamos desempregados. Feliz Natal. Ele é da Lindstrom e eu do Safeway. Como vai? Não temos brinquedos, mas doações de caridade. Façam suas apostas. E aí, Dacinho, como é que é? Como é que é nada? Vai querer... Ah, eu não acredito. Pegou a minha carta. Oh, me desculpe. A banca tem 18. Saca só, vovô. Eu vou ganhar o seu treino. E então, rapazes? Ô, oh, cara, eu tava te esperando. Joga cara, essa aí. Ó. Lindstrom, e aí? Hã? Eu não vou tirar, não, tá? Ela dá sorte, dá muita sorte. Cuidado aí, esse cara aí dá muito azar, hein? Façam suas apostas. Papai Noel 3, vai beber o quê? Cavalo alado, moedas de 25 pro gordo aqui. Olhe no meu cacife. Tá bom. 5... 9. Ô, vovô, essa carta é minha. Assim não dá, viu? Que é isso? Assim Ei, não cuidado. Dá, por que fora, não vai, vai se meter numa chaminé? Ah, seu miserável. Tá acabando comigo. Assim que é a vida. Boa noite para o senhor. Chegaram mais dois. Viu? É disso que eu gosto. Esse é o espírito natalino. Existe sindicato de Papai Noel de loja? Quem é que sabe? Vai pra mesa dos gagás. Vai pra lá, vai. Puxa vida, tá roubando do Papai Noel! Mas não tem outra mesa! E eu começo! Que tipo de gente rouba do Papai Noel, hein? Mas pelo amor de Deus! Mas o que tá acontecendo aqui? Segurança! É o dinheiro do meu galinho! Você é um ladrão e tá me roubando! O Papai Noel está batendo nos guardas? Viro à direita e aí? Ah, que troca! Oh, não! Desligue o alarme! Soltem as armas! Soltem as armas agora mesmo! Não! Pra longe do alarme! Soltem as armas! Soltem pro agora! Soltem logo! Pro chão! Anda! Você fica só com a pistolinha, Romeu. Andem! Entrem logo! Oi. Vamos lá! Vamos! Gente, tá todo mundo nervoso aqui! Vamos logo! Vamos lá! Andem! Façam o que eles dizem! Eles estão meio... perturbados. Qual a da tesouraria? Três para a direita e um para a esquerda. Fala de novo! Três para a direita e um para a esquerda. Desgraçado! Parado. Sem armas na tesouraria, não é? Desgraçado! Cala você boca. Ferrou a gente! Nada. Vai a merda! tem armas na tesouraria! Esquece dele e pega a grana! Esquece dele e pega o dinheiro! Esquece dele. Não existe futuro pra gente como nós, Nick. Dos lugares de onde viemos, cidades industriais e agrícolas, vidas medíocres, sem futuro, tudo é sempre igual. Se quer um futuro, é só roubando. Ah, minha nossa. Minha nossa. Cofre Powell! Eu quero o cofre Powell! Onde fica? Não posso voltar para Las Vegas. Se vai ou não voltar para Vegas, o problema é seu! A grana está no carro. Vamos sair daqui imediatamente. Está enrolando para mostrar o cofre Powell. Nick Cassidy! Lembra do segurança Nick Cassidy? Lembro, Nick Cassidy. Onde ele está? Gabriel, temos bastante dinheiro. Vamos cair fora daqui! Onde ele está? Ele não é o Nick Cassidy. Nick trabalhou para mim há 2 anos. Vai em frente, cowboy. É a história da sua vida, Ash. Transou com o cara errado. Rudy Duncan, querida. Ainda podemos passar o Natal juntos. Seu desgraçado! Ah, cretino! Você tem muita sorte, detento. Por que vai passar o seu Natal com o menino Jesus? Peraí, cara, peraí. O cofre Powell existe, tá legal? Existe sim. Eu cumpri pena com o Nick. Ele me contava algumas coisas, sabe? Ele me contava muita coisa. Eu lembro que ele contou que o gerente esconde uma grana na sala dele, no cofre Powell. Ah, claro, eu sei. Não, não tem cofre nenhum. Existe sim, ele disse. Ele me contou, eu ouvi. Tem um cofre Powell, sim. Existe sim. Ele tá enrolando a gente, não há cofre nenhum. Tem um cofre Powell, sim. Tem sim. E onde fica essa droga de cofre? Atrás daquele armário. Ei, levanta. Não posso. Levanta, voltar. Abre. Vegas. Não posso. Abre, abre logo. Vai, levanta. Abre rápido. Pau. Uau. Pau. Uau. Ei, Papai Noel! Bem-vindo ao Tomahawk! Droga! Levanta. Deus é pai. Então, o que se diz aos duendes do Papai Noel? Diz obrigado. Nunca cometo o mesmo erro duas vezes. Acabou de cometer. O cara errado. Nós limpamos o cassino com o cara errado. Que belo Natal, hein? Ah, que belo Natal! Que Deus abençoe a todos nós. Pra fora. Esperto, não é? Muito esperto. Mais esperto que todo mundo, não é? Cofre pau-au. Com um presentinho dentro que faz pau-au. Eu tenho outro pra você. Do Pug, Merle e Jumpy. Filho da mãe, vai se juntar a eles. E quando chegar ao inferno, eles vão acabar com você, espertinho. Se acha muito esperto, não é? Acha que tem sorte? Vamos ver quanta sorte você tem. Vem! Tem sorte, não é? Vai ver só, venha cá. Você fugiu do Tomahawk, pegou o carro, quase chegou ao Canadá, até derrapar na estrada gelada. Ajoelha aí! Olha só. Quando chegou lá embaixo, o carro ardia feito um cometa, com todo o dinheiro dentro, sabia? A ideia foi sua, monstro? Ou foi dela? Ela falou das revistas para presidiários. E daí pensei nos presos com tantos conhecimentos. E ninguém com quem conversar. E ninguém para desabafar. Então, fizemos um estoque de papel de carta. Não é fácil ser namorada de caminhoneiro. Oh, meu amor, vem cá. Eu salvei sua vida. Não devia. Ele amava você de verdade, sabia? O Nick amava você de verdade. Quem não amaria? Era isso que queria para ele? Um estranho no fundo do precipício com o coração queimado? Talvez. Mas não foi assim. Porque fez dele um homem. Um homem feliz como nunca. Cala a boca. Levanta e caminha. Vai pro carro. Espera. Espera, Gabriel. Corta esse papo nobre, Rudy. Ele tomou uma facada por você. Você ainda o chifrou. Não me venha com lição de moral. O quê? O que você disse? Eu disse não me venha com lição de moral. Não, isso aí não. Que ele tomou uma facada por mim e eu o chifrei. Eu nunca falei na facada. Como é que você sabia? Você disse que ele tinha morrido para te salvar. Não, não disse. Eu disse que ele morreu. Eu não disse como. Disse sim. Não. Eu nunca disse como. Só disse que ele morreu. Você disse esfaqueado. Eu disse ele morreu. Eu não disse como. Disse que ele foi esfaqueado. Que tomou uma facada, uma apunhalada, uma estocada. Tanto faz. Veste. Como ela sabia da facada? Veste. Como você sabia? Ah, meu Deus. Homens. Feliz Natal, Rudy. Conseguimos, meu amor. Sim, meu amor, nós conseguimos. A coisa complicou um pouco, mas eu conto direitinho como foi no caminho. Para sua informação, eu nunca transo com o cara errado. E aí, Rudy? Quero que conheça a Millie Bobek. Lembra da Millie Bobek, não lembra? A minha namorada antes da prisão. A garçonete no bar de Motor City, onde eu matei o tal Zé Ninguém lá. Tá lembrado agora? Bom, a Millie... A Millie, na verdade, servia uns caminhoneiros traficantes de armas. Caras cheios de papos, planejando se dar bem um dia. 2 anos em cana e aí eu pensei... Ela podia fazer amizade com eles. E dizer que se chamava Ashley. Contar sobre a ideia que teve de escrever para presos. E achar um cara que os deixaria ricos. Oh. Quer saber? Nunca teriam conseguido sem você, Nick. Oh. Quero dizer, Rudy. Eu sempre quis roubar aquele cassino, Rudy. Desde quando eu trabalhava lá. Que poderia ser melhor que roubarem para mim? Eu dei $100 para o Alamo me dar a navalhada. Ele cumpre prisão perpétua mesmo. Que diferença ia fazer? Ele ia me ferir no pátio à tarde, cara. Mas aí aconteceu aquela briga no refeitório. Eu não acreditei. Um talho nas costelas e uma cápsula de sangue. Me deram uma cama limpa e bem quentinha na enfermaria. Eu subornei os guardas para dizerem que eu tinha morrido. Daí a ferida cicatrizou. Eu fui solto hoje de manhã. E essa noite, eu sou um homem rico. Entra no carro. Mantenha a mira aí, meu amor. Como sabia que eu ia cair? Eu sabia, porque sempre que eu lia aquelas cartas, Rudy, você ouvia. Mas mesmo assim, mesmo que você não topasse, Nós tínhamos chance. Ela convenceu os caras a agirem sozinhos. Mas o velho Rudy não me decepcionou. O bom e previsível Rudy. Sempre atrás da grana fácil, não é? Cinco papais noéis entraram no cassino, Rudy. É o que as testemunhas vão dizer. Precisamos que cinco papais noéis não escapem. Precisamos de cinco. Quantas coisas podiam dar errado? Milhares. Acha que a gente não tem tudo planejado? Hã? A minha gata Millie estava levando você. Se algo desse errado, era só ela fugir. Iam procurar uma Ashley Mercer. Seja ela quem for. Seis meses contando histórias do Tomahawk. Agora você sabe por quê. Deu a eles confiança para entrar lá, Nick Cassidy. Era tudo o que queríamos. Mas disse coisas boas de mim. Eu agradeço. E quer saber? Tem razão. Eu a amo. E ela? Ela me ama. Isso você acertou desde o começo. É Natal, meu amorzinho. Vamos acender a árvore. Droga. Escreva pra mim. Droga. É igual andar de bicicleta. É igual andar de bicicleta. Tchau, meu amiguinho Rudy. Prazer conhecer você, hein? Regra número um. Nunca dê um carro ao puxador. Cinco papais noéis entraram no cassino, Rudy. É o que as testemunhas vão dizer. Precisamos que cinco papais noéis não escapem. Precisamos de cinco. Rudy. Rudy, você e eu, cara. Você e eu. A gente pode dividir o dinheiro, cara. Olha, essa vadia Millie Bobek. Você acha que eu tava falando sério dela, cara? Eu ia atirar nela. Você tem que acreditar em mim. Acredita em mim, eu juro. Acredita. Acredite nisso. Rudy! Rudy, me ajuda! Rudy! Ah. Tudo o que eu quero é chegar a Sydney. Fazer a minha ceia de Natal. Ver um jogo na TV com o meu velho. Dormir na minha cama. E comer as sobras por uns 6 meses. Provar o peru de Natal. Como eu havia dito, eu nunca gostei muito das festas de fim de ano. Até agora.